boa noite, bom trabalho. Doutor Salvador, uma boa noite, vou no 805 decolado, cruzando 2000 pés. Autorizado 370, vou no 805. 1935, boa noite. Boa noite, 3517.